sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui. Por que tu vai, Baião? Eu vou sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui. Sou o dono do cavalo, de garupa, mundo não. Eu vou pro meu pé de serra, levando meu matulão. Lá nos forros são os tal, e sou o rei do sertão. Eu vou sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui. Eu vou sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui. Nos clubes e nas boates não me deixam mais entrar. É só twist e bolero, rock e tchá-tchá-tchá. Se eu tô sabendo disso, é melhor me retirar. Eu vou sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui. Não digo vai, Baião. Eu vou sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui. Eu não sou como esses homens casado com mulher bela, que larga e mora de fronte e manda a despesa dela. E toda madrugadinha ver ladrão pular janela. Eu vou sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui. Não digo vai, Baião. Eu vou sair por aí. Mas por que, Baião? Ninguém me quer mais aqui.